Tem um arquiteto, amigo meu, Luiz Hernani Vega Caldas. Ele falava assim: São Paulo é das cidades do mundo com maior variação térmica que eu já conheci. Ele é português de nascimento. Então, assim, no mesmo período de 24 horas, poucas horas, vai, é o que você falou, 24, 26 graus, cai para, não digo 12. Zero, mas 12. Então, os materiais usados na construção, eles sofrem. Variação de 10 graus, 15 graus aí, tá aquele calorzão, cai uma chuva. Começa a esturricar tudo e de repente cai uma chuva. Falou que é impressionante. Aquela coisa que você tem na Europa, com definição de agora é inverno, agora é verão. Porque o verão na Itália, 40 graus, 50 graus na sombra, mas depois tem o inverno. Ele falou que esse troço para os materiais é uma loucura. Ele sempre chamava atenção para isso. E de fato, em São Paulo tem isso, nessas variações absurdas, né? Ganhar dinheiro com a Previdência? Sim, traga sua Previdência para a Caixa e receba até 10 mil reais de volta no seu plano. Visite uma agência da Caixa. Sinta a evolução da Fast Smart TV Filco. Potência e precisão em cada movimento. Uma experiência imersiva que vira o jogo. Garanta já a sua Fast Smart TV Filco. Tem coisas que só a Filco faz para você. Minuto Dedicação Total ao Varejo. As Casas Bahia segue investindo em inovação para proporcionar uma melhor experiência de compra aos seus clientes. Mais um exemplo disso é a parceria com o Bradesco para oferecer o pagamento com biometria facial. A solução permite realizar o pagamento de forma prática e segura, utilizando apenas o rosto como forma de autenticação. A primeira fase do projeto já está em teste na mega loja da Casas Bahia no Shopping Aricanduva, em São Paulo. É muita dedicação total ao cliente Casas Bahia. Oferecimento Casas Bahia, dedicação total a você. Economia com Juliana Rosa. Economia com ela, Juliana Rosa. Juliana Rosa, vem cá. Primeiro, boa tarde para você, mas esse governo é para lá de desconectado, né? Hein, vamos combinar? O mundo é digital e esse governo é analógico. Como é que o ministro da Fazenda, o Ministério da Fazenda, o governo não sabe que o Congresso vai pautar uma matéria? Quer dizer, o governo vai dar um bote no Congresso, que foi usar o IOF, que é um imposto regulatório, para fazer a arrecadação. Não combinou com o Congresso, deu um bote no Congresso. Aí agora dizem, ah, eu não sabia que eles iam pautar esse negócio. Pelo amor de Deus, tem a maior estrutura de acompanhamento do Congresso, não há comparável à do governo federal. Eles têm assessor para tudo lá no Congresso, passeando para lá e para cá, para lá e para cá. Todos ganham um salário bom. E aí, ah, eu não sabia, fui surpreendido. Isso é ridículo, né? Mas foram, né? É ridículo, mas parece que foram, né, Juliana? É, foram totalmente surpreendidos. E ninguém esperava que o presidente da Câmara ia pautar para hoje a votação do projeto que aumenta o IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras. E, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele saiu às pressas, ele estava com uma participação confirmada na reunião de hoje do Conselho de Política Energética, que inclusive anunciou agora há pouco o aumento da mistura na gasolina e no diesel de etanol e biodiesel, né, para poder incentivar a produção limpa. E era uma questão ali importante, tem uma discussão toda porque pode aumentar a inflação e tal. Enfim, tinha todo um compromisso marcado e essa agenda do Hugo Mota pegou todo mundo desprevenido, porque em plena semana totalmente esvaziada em Brasília, com as festas juninas, não se esperava que o presidente da Câmara fosse colocar para votar esse projeto que aumenta o imposto sobre operações financeiras. Oineg, o que estão dizendo aí nos bastidores é que o Hugo Mota está sendo muito pressionado para mostrar trabalho. Ele está com a agenda muito parada, esse mês aí com festa junina, depois recesso parlamentar, e ele quer dar uma demonstração de força, mostrando que o Congresso não aceita aumento de imposto. Ora, Oineg, vamos combinar que hoje mesmo, até para tirar aí as atenções da pauta do Congresso, está prevista para hoje a votação para aumentar o número de deputados. A Câmara já aprovou isso, o Senado vai votar hoje, que é a proposta de aumentar de 513 para 531 o número de deputados federais. Então, não me venha com esse papo de que o Congresso está preocupado com as contas públicas, né? O governo está deixando muito a desejar, obviamente, mas o Congresso não pode pegar para si essa pauta de responsabilidade, né? Então, está tentando tirar o foco de uma questão grave hoje, em meio a essa discussão toda de como é que equilibra as contas. É uma questão importante para o crescimento do país, porque esse desequilíbrio das contas tem gerado um juro alto, tem puxado o Brasil para baixo, a gente não consegue ter uma melhora de bem-estar, de renda per capita, uma discussão séria que o Congresso não está fazendo. O Congresso faz parte do problema, deveria estar junto com o governo discutindo as emendas parlamentares, por exemplo, 50 bilhões de reais que praticamente vão para o ralo, segundo os especialistas em contas públicas, que acompanham todas as obras que eles estão fazendo com fins eleitoreiros e não com dinheiro para melhorar a vida da população, para colocar saneamento básico, água, fazer obras estruturantes. Então, Eneg, a gente realmente está preso numa armadilha, como a gente conversa, fica um discurso, né, um acusando o outro, e no fundo quem paga esse pato é a população. Então hoje a gente vai ver esse show midiático do Congresso falando que não vai aceitar aumento de impostos e tal, e vai aumentar o próprio custo. Como é que a gente faz uma discussão séria num ambiente como esse, Oineg? É difícil. Eu acho que a reforma principal, Oineg, que precisa ser feita no país é a reforma política, porque senão a gente vai ficar parado no mesmo lugar, né? Você tem toda a razão. Isso não passa de um jogo de poder. Não passa de um jogo de poder. Não há nenhum compromisso do Congresso Nacional com a defesa do contribuinte, nenhum compromisso, é o que você falou, eles vão votar o aumento do número de deputados, né? Você encontra aqui e ali exemplos a todo instante de abuso, abuso grande, abuso médio, abuso pequeno, eles não decidem um abuso pelo tamanho, nós só vamos cometer abuso grande ou só abuso grande, como é todos os abusos, né? Como você vê também no judiciário, a quantidade de penduricalhos acima do teto, ninguém tem compromisso com nada. Agora, o governo sabe disso que você falou, né? E o governo patrocina também boa parte dos abusos. Basta ver o estudo feito pela Instituição Fiscal Independente lá do Senado, mostrando que no ano que vem a gente vai ter um déficit de 83 bilhões de reais e que a dívida pública, que agora está na casa dos 78% do PIB, vai saltar até 2030, ou seja, no final do próximo mandato, para 100% do PIB e, continuando assim, 125% do PIB daqui a 10 anos. Nós estamos com um problema gravíssimo, estrutural. O Supremo Tribunal Federal aprovou agora uma decisão dizendo que o auxílio maternidade não exige mais que a mãe ou aquela que vai ser mãe contribua 10 meses para o INSS, basta que contribua um mês. Não está errado, nem está certo, mas vai custar mais 2,5 bi. Então, a todo instante a gente vê despesas que são moralmente defensáveis, despesas imorais, mas elas se somam e constroem um bolo gigantesco, e o governo quer resolver isso na mão grande também, né? O negócio do IOF, eu acho que foi um passa-moleque que o Congresso dizia, esse eu não aceito, volta com outro porque esse eu não aceito. O IOF foi passa-moleque. E aí passa-moleque, vamos ser passa-moleque. E o Hugo Mota tá fazendo um passa-moleque também no governo, como você falou. Nenhum compromisso com a transformação do Brasil, com a evolução e com o progresso. Nenhum, zero. É só para enquadrar o governo. E consegue, né, Juliana? Porque as emendas, como você falou, estão lá. E consegue enquadrar, né, Ju? Oi, Neg, está faltando um ajuste moral. Porque para poder fazer um ajuste ali nas contas públicas, a gente sabe que mudanças estruturais que vão afetar a população, elas terão que ser feitas em algum momento. Por exemplo, a reforma da Previdência já foi feita, segurou o crescimento de gasto público, mas a população brasileira está envelhecendo rapidamente. E muito em breve a gente vai ter o mesmo número de trabalhadores e o mesmo número de aposentados. Isso é insustentável. Então a gente vai ter que rediscutir esse modelo de previdência. A gente também vai precisar discutir a explosão do benefício de prestação continuada, que é um benefício que atende idosos de baixa renda e deficientes que precisam ser protegidos. Eles são vulneráveis, mas precisamos discutir como fazer com que caiba dentro do orçamento para que o dinheiro ele seja equilibrado, né? A gente tenha dinheiro para poder focar em todo mundo que precisa. Então, essas discussões elas terão que ser feitas, Oineg. Agora, como é que você discute, de novo, que é uma questão super impopular em qualquer país, mudar regras de previdência, mudar a BPC, num país onde metade da população recebe até R$1.000, um país que precisa, sim, de proteção social? Mas como é que você discute um tema tão delicado como esse se a gente não vê os exemplos do ajuste moral? Então é isso, Oineg, a gente precisa fazer ajuste estrutural, mas a gente precisa antes do ajuste moral. Ajuste do Congresso, ajuste do Judiciário também, para aí sim a gente ver uma discussão para valer. Então, e ninguém está disposto a fazer, como você falou, fica um jogando para o outro. A gente está preso, Oineg, numa situação onde a população é que está pagando essa conta, né? A gente não vê vontade política para mudar essa situação. E ao longo do tempo, a gente não tem perspectiva de ser um país melhor, onde a gente tenha uma situação de renda melhor do que a miséria que a gente tem hoje. Então, é muito revoltante ver a falta de interesse político em melhorar a vida da população. Oi, Nery. Assino embaixo. É revoltante mesmo. Porque o que a gente está vendo, seja pela ação do governo, seja pela reação do Congresso ou vice-versa, né, ação do Congresso e reação do governo, a gente está vendo uma disputa de poder e nenhuma disputa para proteger a sociedade. É uma disputa para saber quem é que manda mais, mas nenhum deles se senta à mesa, seja a turma da esquerda, seja a turma da direita, porque não fizeram isso no governo Bolsonaro, não estão fazendo isso no governo Lula, não fizeram isso no Congresso anterior, não estão fazendo isso no Congresso atual, que é lutar pelo Brasil. É o que você falou, país de renda. A gente chama de renda média porque a gente divide o PIB pela população, mas quando você pega o que realmente as pessoas recebem, é o que você falou, um país de uma renda muito baixa. É uma injustiça o que a gente vive nesse país. É distribuição de renda ruim, concentração de renda, falta de progresso e infraestrutura. Na abertura do programa, eu citei uma tabela feita pelo economista Raul Veloso, mostrando a relação direta entre crescimento do PIB, crescimento de investimento em infraestrutura. Não tem crescimento em infraestrutura, não tem crescimento do PIB. Se você consome todo o orçamento e não sobra dinheiro para investir, nós não vamos aumentar o PIB, nós não vamos aumentar a renda das pessoas, e aí como é que vai fazer para bancar a conta? Ninguém está pensando nisso, o que é uma desonestidade, né? Desonestidade não é só roubar o dinheiro, né? Desonestidade é não destinar os recursos para onde ele deve ir. Então a sua indignação de hoje, não é só de hoje, mas hoje em particular, eu assino embaixo. Isso aí, Oineg, tamo junto aí. Eu acho que a gente tem que realmente expor isso, porque tem muita gente séria que está discutindo essas questões. E eu fico pensando que não é possível que a gente tenha lideranças capazes de fazer as mudanças, né? A gente sempre conversa, Oineg, que você tem muitas vezes um olhar mais de maior ceticismo, né? Porque olhando para a política, de fato, é difícil imaginar que haja uma mudança de regras para desfavorecer aqueles que estão sendo beneficiados, né? Mas, enfim, a gente, para levantar da cama, precisa acreditar, precisa ter esperança, né, Gui? Porque a gente sabe que o desafio é grande, mas a população precisa pressionar, precisa se indignar também e, principalmente, escolher lideranças que, de fato, se mostrem capazes de mudar a nossa realidade, né? Sem dúvida nenhuma. Se quando eles não tomam um susto, não tem mudança. Não tem mudança. Precisa tomar susto. É o que você falou. A sociedade tem que acordar. Tem que lembrar que tem eleição. Tem que lembrar que dá para mudar na eleição. Tem que lembrar que tem que ficar ativo. Para isso que existem as redes sociais. Para encher a paciência também. Pressionar pela coisa certa. Não é ficar enchendo o saco, né? Que nem alguns fazem. Mas tem muito realmente o que pressionar. Bom ouvir você, Juliana Rosa. Amanhã voltamos a conversar a economia com ela, Juliana Rosa. Valeu, obrigado. Valeu, Eneg. Beijão, boa tarde para todos. Alô? Alô, senhora. Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Velsuri. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha. Por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe. Já acionamos a polícia. Como assim? O que que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Velsuri impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Velsuri, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse velsuri.com.br. Eu sei que eu sou suspeito pra falar, mas a nova temporada do Alt-Tabit tá muito boa, hein? Novos convidados, novas histórias. Sempre com a mesma vontade de ir a fundo nos assuntos que mais te interessam. Por aqui eu faço as perguntas que você sempre quis fazer sobre TV, entretenimento, esporte, política e muito mais. Alt-Tabit, comigo, Antônio Tabit, toda semana, tudo o que você precisa está aqui no canal UOL. A Band News FM embarca para o São João Nordestino. E você vem junto com o nosso trio de todas as manhãs. Luiz Megali, Sheila Magalhães e Carla Bigato entram no ritmo da sanfona e da quadrilha. A partir das 7 da manhã, o jornal Band News será apresentado direto de João Pessoa, capital paraibana. Vamos conferir de pertinho os sabores, as cores e as tradições do São João, com direito ao forró e aos quitutes típicos de festa junina. Simbora pro Arraiá! É nesta sexta, direto da Paraíba. Band News FM, no São João 2025. Oferecimento, Loterias Caixa, aposta na quina de São João. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. Você ouve Band News no meio do dia. Até poderia virar 1 hora da tarde, mas é aniversário da Débora Alfano, eu queria homenagear ela. Então, decidi que ela atrasar falta um pouquinho. Entendi, para que a gente sinta falta. Exatamente. Do trabalho. Exatamente. É o que o Sandro Badaró sempre fala pelas costas sobre a Débora Alfano. Débora Alfano, quando vira 1 hora da tarde, certinho, do primeira para segunda hora, ela bate palma, faz aquele escândalo, mas ela não reconhece o trabalho dos colegas. É o que diz o Sandro Badaró, sempre ele fala isso, sobre a Débora especificamente. E hoje, ao abrir o microfone, ele pega e fala que tá rendendo uma homenagem a ela. Tá bom, Sandro, depois eu conto pra ela. 1 hora e 7 minutos, gente, tô brincando. A gente ama, assim como você, não sei se tanto quanto, porque vocês amam muito, mas a gente ama o suficiente pra dizer que ela faz muita falta. Mas hoje ela não tá aqui, se você ligou o rádio agora, porque a Débora Alfano está fazendo aniversário. E no dia do aniversário, ela tem direito a ficar em casa, descansando, ouvindo a Band News FM. De repente ela está cozinhando, de repente ela está descansando, de repente ela está malhando, de repente ela está lendo. Depois nós vamos descobrir. A gente pergunta amanhã para ela, ela conta para a gente o que, que ela fez. 1h08, começando o segundo momento do Band News no meio do dia. Eu, Eduardo Einegg, fico por aqui até as 2h com muita notícia, muita informação. Em companhia dele, Sandro Badaró, a força e energia por trás da Band News FM. Notícias tem, né? Tem notícia importante envolvendo combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou uma mudança, aumento no teor de etanol a partir de agosto. Ivan Brandão tem mais informações. O Conselho Nacional de Pesquisas Energéticas confirma a mudança da mistura do etanol na gasolina a partir do começo de agosto. A medida foi tomada como forma de absorver os impactos nos preços internacionais dos combustíveis em função da crise no Oriente Médio. Portanto, a partir do dia 1º de agosto, a gasolina terá 30% de etanol anidro, em vez dos atuais 27%. O diesel, que hoje é composto de 14% de etanol, passará a ter 15%. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o aumento da mistura faz o Brasil voltar a ser autossuficiente em gasolina após 15 anos. Ele prometeu redução dos preços nas bombas. Julgamento sobre a responsabilização das redes sociais retomado no STF. Fala aí, Márcio Rocha. O Supremo Tribunal Federal vai retomar ainda nesta quarta-feira o julgamento sobre o Marco Civil da Internet. Até o momento, a maioria dos ministros votou a favor da responsabilização das plataformas digitais em caso de publicação de conteúdos ilegais pelos usuários. Os ministros estão debatendo a constitucionalidade do artigo 19 da Lei de 2014, que trata da responsabilização das empresas nesses casos. O trecho questionado diz que o provedor da internet somente pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo postado por usuários, se após uma ordem judicial, a plataforma não apagar a publicação. Dos 11 ministros, 8 já votaram. O STF suspende o júri popular do caso Patrícia Amieiro. Fala do Rio de Janeiro, Fernanda Caldas. O Superior Tribunal de Justiça suspende o processo do caso da morte da engenheira Patrícia Amieiro. Com isso, o júri popular, que estava marcado para o dia 5 de agosto, também está suspenso. A medida é válida até que o recurso dos policiais militares seja votado pela 6ª turma do STJ. Na decisão dessa terça-feira, o ministro Antônio Saldanha Palheiro reforçou que no novo tribunal do júri, os jurados devem analisar as mesmas provas da primeira sessão, o que não é o caso da testemunha. O taxista prestou depoimento ao Ministério Público pela primeira vez em 2020 após procurar a Band News FM. O primeiro júri popular do caso foi realizado em dezembro de 2019 e levou à condenação dos policiais apenas por fraude processual. O governo Lula enviou ao Congresso um projeto de lei que aumenta a pena para furto e receptação de telefone celular. Gabriel Marques. O presidente Lula enviou hoje ao Congresso Nacional um projeto de lei que aumenta as penas para quem furta, recebe e vende celulares furtados. O texto foi preparado pelo Ministério da Justiça e estava em análise na Casa Civil desde o fim de março. O despacho foi publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. A ideia é criar uma nova possibilidade de furto qualificado quando o crime é cometido para beneficiar terceiros, como mandantes ou por encomenda, com objetivo de revenda posterior ou parte de um esquema de atividade comercial. Outro esquema, esse de casamentos de fachada para estrangeiros, é descoberto no Brasil, João Boeri. O alvo do mandado de busca e apreensão durante a Operação Pátria Alugada, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, é o principal suspeito de articular fraudes na autorização de permanência de estrangeiros no Brasil. A prática criminosa ocorre a partir de casamentos de fachada. Segundo a Polícia Federal, um grupo de estrangeiros suspeitos conseguia o Registro Nacional de Estrangeiro a partir de uniões estáveis fictícias com o uso de documentos falsificados. Os investigadores também descobriram que as mulheres recebiam pagamentos para simular vínculos afetivos que não existiam com os envolvidos. Frio continua no sul, sudeste e centro-oeste do país. Agora vamos a Minas Gerais. Fala aí, Tayane Ribeiro. 100 cidades mineiras estão sob alerta amarelo de onda de frio até amanhã, segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Em BH, a temperatura também está em declínio. Hoje, a capital mineira amanheceu com sensação térmica negativa. Segundo a Defesa Civil Municipal, foi registrada a sensação de menos 2,9 graus na região oeste da cidade, onde a temperatura foi de 11,9 graus, a menor do dia. Nesta quarta-feira, a previsão do tempo indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado em BH com temperatura baixa. A máxima prevista é de 24 graus, com umidade relativa do ar em torno de 40% à tarde. Futebol. Oferecimento Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Destaque do futebol chegando de Salvador. Rogério Ceni fica no Bahia. Janaína Moradilho. O Bahia renova o contrato com o treinador Rogério Ceni até o final de 2027. O novo vínculo foi anunciado hoje pelo clube. Ceni chegou ao Bahia em setembro de 2023, comandou 123 partidas, sendo 65 triunfos e 23 empates, além de 35 derrotas. Os números chegam a 59% de aproveitamento. Foram 201 gols marcados neste período. Com ele, o Bahia realizou o melhor turno dentro de um campeonato brasileiro da Série A na era dos pontos corridos em 2024 e conseguiu de forma inédita terminar em oitavo lugar. Momento da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Oferecimento Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Banco Honda, 25 anos. Sua conquista passa por aqui. E Patriane, tem lançamento da Patriane em Santo André. Visite os decorados. Você ainda vai morar num Patriane. Fluminense, daqui a pouquinho, tá em campo. Maurício Ferreira, direto dos Estados Unidos, acompanha o tricolor carioca. Fala aí, Maurício. Tudo bem, pessoal? Um abraço a vocês e a todo mundo que acompanha a Band News FM. Hoje está nas mãos do Fluminense a possibilidade do Brasil ter os seus quatro representantes aqui na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, classificados às oitavas de final do torneio. O time carioca entrará em campo daqui a pouquinho, às 16h, pelo horário de Brasília, contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul, duelo no Hard Rock Stadium em Miami, precisando só de um empate para confirmar essa classificação. Vai depender do próprio resultado e também do jogo entre Borussia Dortmund da Alemanha e o SanHD da Coreia do Sul, para saber se passa em primeiro ou em segundo, mas um empate matematicamente já é o que coloca o time do técnico Renato Gaúcho nas oitavas de final por aqui, ainda com essa dúvida principal no setor de ataque, se Germancano ou Everaldo, qual desses dois jogadores vai iniciar a partida como centroavante da equipe carioca, com mudanças, Samuel, Xavier e René voltando às laterais e com o Nonato mais uma vez entre os titulares, Paulo Henrique Ganso no banco de reservas. A bola rola às 16h, transmissão da Band News FM para toda a rede a partir de 13h40 com a narração de Helder Martins. Passando um panorama dos outros três brasileiros já classificados, o Botafogo está na Filadélfia, onde no sábado já vai enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final. O zagueiro Bastos, que veio aqui aos Estados Unidos com uma lesão, volta ao Brasil ainda hoje, não tem mais condições de jogo, não conseguiu se recuperar fisicamente, então vai retornar ao Rio de Janeiro para seguir por lá esse tratamento. O Palmeiras vai treinar em Greensboro, na Carolina do Norte, às 17h, horário de Brasília. O técnico Abel Ferreira preocupado com as condições físicas do zagueiro Murilo e do volante Aníbal Moreno. E o Flamengo, após o empate com o Los Angeles, se reapresenta hoje às 20h pelo horário de Brasília, vai treinar em Orlando, já de olho nessa partida das oitavas de final contra o Bayern de Munique, domingo às 17h pelo horário de Brasília, as duas equipes se enfrentando em Miami. Seu caminho. Atualizando o acidente do Rodoanel de mais cedo, quilômetro 12, em Itapicerica da Serra, na pista externa, sentido Dutra. Congestionamento cresce, por ali só dá para passar pela faixa 3 e acostamento, já são 12 quilômetros de fila, trecho percorrido em aproximadamente 1h30. Nesse acidente, que envolveu duas carretas, houve queda de soja na pista e dos motoristas, um saiu ileso, o outro foi socorrido com ferimentos moderados. Se puder, ainda evite o Rodoanel no sentido Dutra, entre a Regis Bittencourt e a Rodovia dos Imigrantes. A Invest RS chegou a São Paulo. Chegou a hora de investir no estado com as melhores perspectivas de ganho. Acesse investrs.org.br e saiba mais. Hora 17 minutos. A gente acompanhou, noticiou aqui na Band News FM recentemente, muitos ataques a ônibus. E claro, isso talvez para muita gente lembre os ataques criminosos contra ônibus ordenados pelo PCC ou algum tipo de protesto. E para surpresa, pelo menos minha e acredito que de muitos ouvintes, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que isso pode ser um desafio de jogo online. Pelo menos 125 coletivos foram atacados nas últimas semanas, são dados oficiais da ASP Trans. Paulada, pedrada, objeto atirado para quebrar vidro em bairros da Zona Leste da capital paulista e também no ABC. Felizmente ninguém ficou ferido com gravidade. O prefeito disse que abriu uma investigação e que ela deve ser concluída em breve. Reportamos isso à Polícia Civil, né, que é o órgão que tem a capacidade de fazer a investigação e assim chegar nessas pessoas que cometeram esse tipo de ato criminoso, né, esse vandalismo. Não tem ainda uma conclusão, né? Existe aí uma possibilidade, não está confirmado ainda, de que talvez pudesse ter surgido entre jovens desses jogos eletrônicos com esses desafios, né? Mas isso ainda está sendo apurado pela Polícia Civil, com certeza absoluta. A Polícia Civil tem uma grande capacidade de desvendar essas questões. A gente deve ter aí nos próximos dias a motivação e a responsabilização de quem cometeu esses atos de depredação nos ônibus na cidade. Falta, né? Jogo online para destruir ônibus. Inacreditável. O prefeito está na Itália para conhecer alguns projetos de transporte. Falou também sobre o julgamento hoje marcado no órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. A análise da validade do decreto municipal que proíbe o transporte de passageiros por moto na cidade. Ontem o governo até sancionou uma lei, o governo do estado, que não regulamentou. Disse apenas o seguinte: cada prefeitura decide o que vai fazer. Ricardo Nunes voltou a defender a posição contrária à liberação do serviço. Na cidade de São Paulo, que tem 1 milhão e 300 mil motos, e que só no ano passado 483 pessoas morreram de acidente de moto, não dá para ter esse tipo de transporte. Por quê? Muito acidente, muitos óbitos, o trânsito da cidade é muito complexo. Muito claro, tanto por lei federal e lei estadual, de que o município é que tem essa prerrogativa de autorizar ou não. Então, a gente tem muita confiança de que o órgão especial do Tribunal de Justiça, né, hoje, no julgamento, deve concluir pela legalidade do decreto e a gente poder manter a vida das pessoas preservadas e essa quantidade de acidentes que tem acontecido diminuídas. Assunto que também está na Câmara Municipal, ainda sem prazo para votação. A Mancovado faz acontecer. E só faz acontecer porque conta com equipe especializada, pensando nas melhores soluções, levando muita praticidade e confiança para o seu projeto. Entregamos um produto de alta qualidade e tecnologia, com menor impacto no meio ambiente. Quem escolhe a Mancovado é um parceiro que sabe o que é melhor para sua obra. A Mancovado faz acontecer. Atenção! Conheça o veículo híbrido mais econômico do Brasil, na BYD McLart Maia. Chegou a sua chance de comprar o BYD King GS 2025, o sedã que é o rei das ruas. Elegante, confiável e super eficiente. Agora as últimas unidades de R$ 191.900 nesse mês por R$ 164.900 à vista. Não perca! Visite a BYD McLart Maia em dois endereços, Morumbi e Pinheiros. Saiba mais em mclartmaia.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chegou a hora de potencializar seus negócios com o Cell Banking, a solução completa de Banking as a Service da Cellcoin. Integre serviços financeiros à sua empresa, como pagamentos de contas, PIX, TED, SACs, depósitos e muitos outros. Licenças bancárias? Deixe a burocracia com a gente. Acesse cellcoin.com.br e fale com os nossos especialistas. Isso é Cellcoin, the best service for growth. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Arrabbiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. ZYD 854, Rádio Band News FM, São Paulo, 96.9. No aplicativo Band Play e pela internet bandnewsfm.com.br. Band News. Corredor Norte-Sul com velocidade reduzida por excesso de veículos no sentido Interlagos do viaduto Beneficência Portuguesa até a altura da Borges Lagoa. O trecho pior é a passagem pelo Parque Ibirapuera. O caminho é melhor pela Vergueiro e Domingos de Moraes. Corredor que vale também como alternativa no sentido centro, já que o Corredor Norte-Sul também tem paradas a partir de Moema, da altura da Avenida Jandira, e direto até a Pedro de Toledo. Doe sangue, ajude a salvar muitas vidas. Vá ao Hemocentro mais próximo, tem sempre alguém precisando da sua doação. Doe sangue, você pode. Ministério da Saúde e Governo Federal. Você perguntou, Ineg, no começo do jornal, qual matéria, se o filho de alguém ou a filha ficou de recuperação. Sim. E também valia para pai, mãe. Sim. Quem já passou, e aí vamos dizer que ficou ali um gap. Ficou um gap. É, exatas. Mas assim, não tem dúvida, sempre, tá? Sempre é. Mas exatas, assim, é de... Sei lá, de cada 5 mensagens, 4 são exatas. Olha só. Ó, momento mais difícil na escola. Matemática. Valdeci mandou pra gente. Meu filho ficou em recuperação, não é exatamente matemática, em educação financeira. Opa! Que bom que essa escola tá ensinando isso, tá? Não, primeiro mas detalhe. E deve estar puxado. É, tomara, né? Olha, eu acho que o seu filho vai se beneficiar muito no futuro de ter isso. E tem um ouvinte que deu uma compensa dica... seu filho na aula prática. Isso. Corta a mesada dele. Não vai passar, fica sem mesada também. Vai ter que aprender a cortar gasto. É, exatamente. E tem um ouvinte que mandou uma mensagem bem legal, que ele tinha muita dificuldade na área de exatas e decidiu usar tempo livre de... O tempo que ele teria, não todo de lazer, mas fora da aula... Pra estudar. Pra estudar. Ele aproveitava o período de recesso pra estudar. Ele tava ali em férias, tirava um tempinho, disse que usava muito o Almanac Abril, cita que você fez parte. Ele utilizava bastante. Hoje, administrador de empresas, é o Gilmar de Salvador. Que legal, hoje ele tá confortável com matemática. Acredito que sim. É isso, olha que interessante. Então, exatas é o que bomba. Essa eu não tinha, e não tinha dúvida. Você teria apostado. Você teria apostado. Mas tranquilamente. Pra você também? Oh. Exatas era o seu desafio? Sem dúvida. Olha só. Olha, você é um dos poucos jornalistas da área de humanas que gosta, de ser jornalista, de exatas. Gosta. É incomum, viu? E a melhor mensagem aqui é a do Márcio. Sou professor de história. Coloquei 7 alunos em recuperação. Opa! Rodar na cidade com trânsito não é fácil, a menos que você esteja em um delivery express. Com a capacidade de caminhão e agilidade de automóvel, ele é rápido na entrega sem deixar de lado o conforto, a segurança e o prazer de dirigir. E para manter a disponibilidade das suas entregas, você pode contar com os serviços Volkscare para você continuar sempre rodando. Visite uma concessionária Volkswagen Caminhões e aproveite a taxa especial de 1,29% ao mês. Se entrega mais valor, só pode ser um delivery express. Desacelere, seu bem maior é a vida. Tecnologia, com Warrison Lacerda e Eduardo Frumento. A Meta está buscando avanços na inteligência artificial em Warrison e está gastando para isso. Edu, nosso querido amigo Mark Zuckerberg resolveu abrir o cofrinho e gastar nada menos do que 15 bilhões de dólares na aquisição ou no investimento numa empresa de inteligência artificial chamada Scale AI. Tem chamado muita atenção pelos sistemas que eles desenvolvem, que são capazes de criar rótulos para grandes conjuntos de dados, né? É uma coisa meio técnica, mas é uma coisa muito importante no mundo dos dados, né? Do tratamento de dados, e é uma coisa muito difícil de fazer. E a inteligência artificial dessa Scale faz isso muito bem. Tão bem, né, que o nosso Mark Zuckerberg resolveu investir todo esse dinheiro nessa empresa. Mas não é só na operação dessa empresa. Esse dinheiro todo também vai para contratar o que o Mark Zuckerberg está dizendo, que são pessoas super inteligentes para ajudar no desenvolvimento das suas próprias inteligências artificiais. Para lembrar, refrescar um pouco aqui para os nossos ouvintes, Edu, a Meta tem uma proposta muito interessante de inteligência artificial. Entre as Big Techs, é a única que propõe um modelo de inteligência artificial baseado em código aberto, ou seja, qualquer um pode ter acesso ao código-fonte, modificar, fazer contribuições, né? Mas apesar dessa abordagem, que normalmente é sempre muito interessante, a Meta está meio para trás, né? Se você compara com as protagonistas OpenAI e as chinesas, né? Nesse momento, né? Muito fortemente, né? Então a Meta está um pouco para trás. E aí o Mark Zuckerberg resolveu tirar o atraso. A gente fala mais sobre a inteligência artificial e sobre os avanços da IA na Meta ao longo da coluna de tecnologia, que você confere também nos principais agregadores de áudio. É só procurar por Tecnologia Band News FM. BTG Pactual apresenta Minuto do Empreendedor. Eu sou o Sérgio Waib e está começando agora o Minuto do Empreendedor, oferecido pelo banco BTG Pactual, que tem entre os seus propósitos estimular o empreendedorismo e o sucesso dos empresários. Na minha companhia, João Apolinário, que é fundador e CEO da Polishop. João, quais as dicas para quem quer alcançar o sucesso? Foco, dedicação e ser líder naquilo que ele pretende fazer ou empreender. Ou seja, liderança faz toda a diferença. E para você ter liderança, você precisa ter conhecimento. E para você ter conhecimento, você precisa ter dedicação. Este é João Apolinário, no Minuto do Empreendedor, oferecido pelo banco BTG Pactual. Histórias da Quina de São João. Lucas estava na festa e recebeu um correio elegante. Era de Vitória e então lembrou num instante últimos dias pra apostar na Quina de São João. Chamou Vitória e fez um bolão. Lucas ficou rico, tem mansão e na garagem um carro possante. Tá junto com Vitória. Pense num casal elegante. Quina de São João. Prêmio estimado em 230 milhões e não acumula. Sorteio em 28 de junho. Aposta lotérica no app e mude sua história. Loterias Caixa. Aproveite a maior festa da economia de norte a sul com Arraiá Atacadão. Tem farofa caseiríssima York, todo o sabor de quate, amendoim petis da Dori, paçoquita Santa Helena e muito mais. Aproveite para abastecer o seu negócio ou mesmo preparar o melhor arraiá em casa. No Atacadão tem economia em toda compra. Pode pagar com Pix, cartões de crédito e vales alimentação. Arraiá Atacadão, não perca. Consulte condições das lojas. Atacadão, seu parceirão. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Você, instalador de ar-condicionado, que tal garantir uma certificação gratuita? Participe do workshop da Filco. É sua oportunidade de aprender, evoluir e ser destaque no mercado. Saiba mais em cursos.filco.com.br. Tem coisas que só a Filco faz para você. Masterchef na Band, o reality culinário mais amado da TV. Toda semana, um novo desafio. Com o trio de chefs, Henrique Fogaça. Quem vai pra eliminação? Helena Rizzo. É uma prova bem técnica. E Eric Jacquin. Festa, comida boa. Toda terça, 10h30 da noite. Masterchef, na tela da Band. Aqui é pra valer. Oferecimento Avan, tudo num só lugar. E Asas, eleve a gestão financeira da sua empresa. São João na Band News FM. Oferecimento Loterias Caixa, aposta na Quina de São João. E vamos todos entrando. Olha, a Débora Alfano, que é a favor dessa música, eu não sou. Eu já sei. Mas é aniversário dela, eu vou passar essa. Você foi tá? Generoso. Fui generoso. É. A gente vai falar dos festejos juninos que seguem na Paraíba. Conta aí, Jéssica Aquino, boa tarde pra você. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Oineg. É isso mesmo, viu? 27º dia do maior São João do mundo em Campina Grande. Quem pensou que os forrozeiros iriam estar cansados, né, por conta do dia 24... ficou muito enganado, viu? Tem programação hoje, sim, com os cantores Mano Walter, Lipe Lucena, Valles Arraes e Osmídio Neto. Eles serão as atrações, né? Esses cantores serão as atrações no palco principal. A expectativa da Prefeitura de Campina é que mais de 3 milhões de pessoas passem pelo Parque do Povo ao longo desses 40 dias de festa. E a estimativa, né, financeira para movimentar aí dinheiro na cidade, 673 milhões de reais. E aí, essa festa vai acabar no dia 6 de julho, começou no dia 30 de maio, acaba dia 6 de julho, com Garotinho, Alcimar Monteiro, Felipe Amorim e Henri Freitas. Volto com vocês. Valeu, Jéssica. A gente, claro, segue acompanhando o São João em todo o país. 1:33 agora. A rodovia Regis Bittencourt tem trânsito congestionado sentido São Paulo entre Itapecerica da Serra e Embu das Artes. São 8 quilômetros percorridos em aproximadamente 40 minutos. Não há dificuldade agora no Rodoanel, na altura da Regis, e adiante também em Taboão da Serra, o tráfego é tranquilo. Para quem vai a Curitiba, lentidão de 3 quilômetros na Regis Bittencourt, a partir do Rodoanel. A Total Line agora é Midea Carrier. Mudamos o nome, mas mantivemos o compromisso com você. Visite-nos na Avenida Hermano Marquete, 974. Midea Carrier, qualidade em que você confia. 1:33, daqui a pouquinho tem Copa do Mundo de Clubes da FIFA aqui na Band News FM. Tem o Fluminense em campo, mas o Maurício Ferreira está aqui com a gente com alerta e possibilidade de interrupção do jogo, né? Protocolo pode ser acionado por causa de raios, mau tempo, Maurício, bem-vindo de volta. Tudo bem, Sandro, uma ótima tarde a você e a todo mundo que acompanha a Band News FM. Chove bastante nesse momento em Miami, o Fluminense em campo daqui a pouquinho no Hard Rock Stadium contra o Mamelodi Sundowns e já com alguns alertas publicados já e exibidos nos telões dos estádios, do estádio do Hard Rock em Miami, orientando que funcionários e também a imprensa procurem abrigo já na parte interna do estádio, justamente por essa proximidade de raios ali no entorno do Hard Rock Stadium. Como faltam aí aproximadamente 2:30 para o início da partida, não foi comunicado nada ainda em relação a uma alteração do horário desse compromisso. O que temos aqui por parte do Fluminense é que a delegação do Tricolor Carioca segue a programação original. Então, nesse momento, já a caminho do Hard Rock Stadium, expectativa de chegada em aproximadamente 15 minutos, o Fluminense ainda não foi notificado de uma possível alteração no início do jogo, mas claro que a condição climática abre aquela brecha para o protocolo de interrupção da partida, se não agora antes da bola rolar, mas essa interrupção já com o jogo em andamento por causa dos raios ali nos arredores do Hard Rock Stadium, e a gente segue monitorando, mas a programação enviada pelo Fluminense é essa, caminho do estádio e por enquanto jogo mantido com início às 16h pelo horário de Brasília, mas chove bastante em Miami. Valeu, Maurício. 3h40 começa a nossa transmissão. Claro, a gente vai atualizando e também acompanhando, né, as informações sobre a possibilidade aí de interrupção, atraso no início do jogo. Ouvindo cidadãos de todas as regiões, a Câmara dos Vereadores aprova as leis que melhoram a nossa cidade. E agora, a Câmara vai estar ainda mais perto da população, levando uma estrutura completa aos bairros mais distantes. Participe da Câmara na Rua, que acontece no dia 28 de junho, no Céu Uirapuru. Saiba mais em saopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo, sempre em movimento por você. Agora na Pressolândia você pode levar mais pagando menos. É isso mesmo, o desconto é maior levando mais quantidade do mesmo produto. É o atacarejo Pressolândia e você ainda paga em até 10 vezes sem juros no seu cartão em todas as lojas físicas da Pressolândia. Você sabia que o delivery do Lelis Trattoria expandiu seu perímetro de entregas pelo iFood e pelo Rappi? Você que mora ou trabalha na região do Brooklyn, Berrini, Vila Olímpia, Moema, Campo Belo, Jardim Aeroporto, também pode pedir as delícias do Lelis no almoço e no jantar pelo delivery. Aproveite, bom apetite! Mais informações, 972740207. É Vero, é Lelis! Atenção para a notícia de última hora. 7.243 pessoas no Brasil... 724% das pessoas... Pode parar. A gente não sabe da notícia. A gente sabe vender carro. Chama no zap. 11-3651-8850. Coparte. Pensou em vender? Vendeu. Destaque agora para a Rodovia dos Bandeirantes, que tem mais trânsito que de hábito para esse horário. E agora em dois trechos na aproximação já à Marginal do Tietê. O primeiro, ainda na altura do Rodoanel, do 24 ao 23. Depois, mais 3 quilômetros péssimos da Avenida Mutinga em diante. Alternativa muito boa para quem vem de Jundiaí é a Anhanguera. Pistas livres agora em toda extensão. Estúdio onde tecnologia e negócios caminham juntos. Na Faculdade ESEG, grade com inteligência artificial, inglês de negócios e 98% de empregabilidade. Acesse eseg.edu.br. Com o 5G da TIM, você pode tudo. Pode fazer uma dancinha e com a maior rede móvel pode virar uma trend. Com mais velocidade, você pode ganhar o jogo. E pode ganhar os fãs. Com mais qualidade, você pode se conectar com todo mundo. Oi, gente, saudade. E com toda a emoção do mundo. Vem pra Líder em 5G e descubra todas as possibilidades. Porque com a TIM, você pode tudo. TIM, imagine as possibilidades. Viajar, estudar, troca carro e casa nova. Na hora de poupar com muito pouco, você pode investir. No fundo você pode. No fundo você pode. No fundo você pode. É simples assim. Casar, aposentar, você pode variar. Na hora de sonhar, você pode muito mais. No fundo você pode. Fundos de investimentos. Com eles, até seus sonhos rendem mais. Acesse nofundovocepode.com.br. Pode. Oi, aqui é Evaristo Costa. Sabe quando tudo vai bem na sua empresa? O fluxo financeiro está em dia, baixa inadimplência? Não sabe? Então conheça o Asas e deixe sua vida mais leve. Receba pagamentos por Pix, boleto e cartão, automatize cobranças, antecipe recebíveis e muito mais. Tudo isso sem mensalidade. Asas, eleve a gestão financeira da sua empresa. Acesse asaas.com. Partiu Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Oferecimento Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Banco Honda, 25 anos. Sua conquista passa por aqui. E Patriane, tem lançamento da Patriane em Santo André. Visite os decorados. Você ainda vai morar num Patriane. O turismo americano tem acompanhado de perto a movimentação dos torcedores durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A competição está sendo encarada como um verdadeiro laboratório para o ano que vem, quando o país vai receber o Mundial de Seleções. Atrações e diversas experiências paralelas estão sendo testadas para atrair a atenção do público. E as viagens de motorhome podem virar uma tendência para se deslocar entre as sedes e até montar um acampamento bem pertinho dos estádios. Agora, durante a Copa do Mundo de Clubes, os turistas internacionais têm frequentado bares, restaurantes e pontos de interesse quando não estão dentro das arenas assistindo ao time do coração, movimentando o turismo de um dos países mais visitados do mundo. Copa do Mundo de Clubes da FIFA, na Band News FM. Ganhar dinheiro com a Previdência? Sim, traga sua Previdência para a Caixa e receba até 10 mil reais de volta no seu plano. Visite uma agência da Caixa. Sinta a evolução da Fast Smart TV Filco. Potência e precisão em cada movimento. Uma experiência imersiva que vira o jogo. Garanta já a sua Fast Smart TV Filco. Tem coisas que só a Filco faz para você. Uma hora 41 minutos, o corpo da brasileira que morreu em uma trilha de um vulcão na Indonésia vai passar por autópsia para identificar as causas da morte. O resgate, infelizmente já sem vida, de Juliana Marins, de 26 anos, foi concluído hoje. Segundo o comandante da equipe que resgatou a brasileira, a repatriação ao país só acontecerá após todos os exames para que seja confirmada a causa da morte. A jornalista Domitila Becker esteve na mesma trilha em 2017. Passou por uma situação de risco semelhante à de Juliana. Ela concedeu entrevista aqui à Rádio Bandeira, à Rádio Band News FM, e lembrou, ela também foi deixada pelos guias no meio do caminho. Estava muito escuro, às 2 da manhã, a minha lanterna parou de funcionar, e aí eu não estava aguentando mais, eu precisava respirar. Eu deitei, não dava nem para sentar, porque era tanto vento, parecia que te jogava assim. Então eu deitei, e o guia foi embora, o guia não me esperou. E aí a sorte é que um rapaz da equipe voltou para me ajudar, assim, ele foi muito parceiro. Ele tinha uma lanterna boa e ele foi me ajudando no final da trilha. A gente foi fazendo muito lenta a trilha, mas era uma trilha tão difícil que dois casais, que claramente eram muito mais preparados do que eu, tinham muito mais equipamento, não conseguiram terminar a trilha. Acho que eles foram muito rápido e começaram a se sentir mal e voltaram e não terminaram. E aí, obviamente, quando você chega lá no topo, é maravilhoso, né? É uma experiência linda, eu nunca tinha visto uma vista tão impressionante assim. O novo mapeamento mostra a expansão da facção Primeiro Comando da Capital dentro e fora de presídios e dentro do Brasil e fora do Brasil. Fala aí, Júlia Castelo. Os integrantes da facção criminosa PCC estão em pelo menos 28 países do mundo. Segundo o mapeamento divulgado pelo Ministério Público de São Paulo, a organização se infiltrou em presídios no exterior para recrutar novos membros e expandir o tráfico de drogas e armas. O relatório tem sido apresentado a embaixadas e consulados de 4 continentes para a cooperação internacional no combate a crimes transnacionais. O país com maior número de suspeitos de integrar a facção criminosa é o Paraguai, com 699 pessoas. O MP aponta ainda que são 2.078 integrantes. Alerta de temporal na Bahia, Diego Barreto. 28 cidades baianas estão sob alerta amarelo de perigo potencial de chuvas. O aviso do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, vale até às 10 da manhã de amanhã para o nordeste do estado e a região metropolitana de Salvador. As chuvas também podem atingir áreas de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe. O IMET prevê chuvas de 50 milímetros por dia, com risco de alagamento e pequenos deslizamentos. O órgão orienta que moradores evitem enfrentar o mau tempo e usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e observem alterações em encostas. A cidade mineira de Betim recebe a Copa América de Vôlei Masculino. Daniel Abreu. Começa hoje e vai até domingo no ginásio Divino Braga, em Betim, na Grande BH, a Copa América Masculina de Vôlei. Além do Brasil, a competição terá a presença da Argentina, Chile, Peru e Venezuela. A estreia brasileira será ainda hoje, às 8 horas da noite, contra os venezuelanos. O time brasileiro será composto pela seleção de novos, com jogadores sub-23, sub-26 e adultos. Segundo a CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, o objetivo é desenvolver o maior número de atletas em jogos de nível internacional. Greg, um segundo, tudo pode mudar? A gente falou mais cedo, você comentou. Para quem ligou o rádio agora, o governo foi pego de surpresa. O próprio líder do PT, o deputado federal Lindbergh Farias, na Câmara, né, falou de que todo mundo foi pego ali, soube pelas redes sociais, enfim. Hugo Mota anunciou ontem que faria uma sessão virtual para votar o decreto, com indicativo, não dele, mas o bastidor fala em derrubada, na Câmara, em pleno período de, entre aspas, recesso junino. E o líder do PT falou sobre o assunto chegando no parlamento, chamou de provocação infantil. Vamos ouvir. É um grave erro ter pautado isso. Colocar o coronel Crisóstomo como relator parece uma provocação meio infantil. Um tema tão importante. Eu estou sendo duro aqui nas palavras porque não nos resta outra alternativa. De dialogar com as pessoas que estão em casa. Aqui é muito claro, o governo tinha que fazer o contingenciamento de 50 bilhões. Ele fez de 30, jogou 20 para o IOF. O governo negociou o IOF, fez várias modificações. Agora, a questão é o seguinte, é de onde vai se tirar os 12 bilhões? Pela proposta do governo no IOF e na medida provisória, o que a gente chama são os mais ricos, setores empresariais, a contribuírem com um pouco. Esse é o líder do PT, então, na Câmara, falando sobre o que ele chamou de erro grave, a pauta surpresa da votação do projeto, e criticando a escolha do relator desse texto, o coronel Crisóstomo, que é do PL. O Lindbergh Farias, ao dar essa esculachada, ele sugere que a gente pode reescrever o passado inventando os fatos que não aconteceram. Eles deram um bote no Congresso. Eles deram um bote no Congresso. Enfiaram um pacote de IOF, goela abaixo do Congresso, imposto que não deve ser usado para fins arrecadatórios, e sim para regular o mercado. Então o governo deu um bote. Molecagem fez o governo. Aí, quando o governo recebe uma molecagem em troca, denuncia a molecagem do outro. Mas quando é ele fazendo molecagem, jogando torta na cara, aí pode. Então, o governo fez uma molecagem, usou o IOF. Essa história de que o rico vai pagar imposto, isso é uma mentira. Mas assim, é uma mentira deslavada. Porque tudo que é tributado é passado para quem compra. Não tem conversa. Uma parte pequena pode se transformar num aumentozinho qualquer. Agora, o grosso é de quem paga no final da linha, que é quem compra, que é o consumidor. Então, é uma empulhação, o governo engana, o Lindbergh está enganando, o Haddad, a mesma coisa. Aí o Congresso Nacional olha para isso e fala, eu não quero. Ah, porque eu estou preocupado com, como disse a Juliana Rosa, com muita propriedade. Não é porque tem compromisso com o contribuinte, com o consumidor, com a sociedade, coisa nenhuma. Mas assim, você quer me fazer de moleque? Não vai fazer. Você quer me fazer de moleque? Eu vou te fazer de moleque. Vamos ver quem é que faz o outro de moleque. É isso que está acontecendo. Jogou a torta na cara, agora recebeu a torta na cara, agora denuncia que recebeu uma torta na cara. Mas jogou antes. Tá filmado que jogou torta na cara. O outro lado tá cheio de chantilly. Então, é vergonhosa a atitude do governo. O governo trata o Congresso como moleque e não tem poder para isso, entendeu? Você quer enquadrar o Congresso Nacional? Tenha poder para enquadrar. Se não tiver, bicho, não adianta querer dar uma de bacanão. Você não tem tamanho para isso. Grupo AG Capital apresenta Minuto Tributário. Eu sou o Sérgio Weib e está começando agora o Minuto Tributário, oferecido pelo Grupo AG Capital. E na minha companhia, o co-CEO da AG Capital, Douglas Fará. Douglas, você comentou comigo que a Receita Federal instituiu uma nova forma de aproveitamento de crédito tributário, que seria, inclusive, muito mais rápida. É isso mesmo? Sim, estamos falando do pedido de restituição, em que a Receita credita os valores na conta corrente do contribuinte. Esses processos antes manuais e que demoravam anos para serem concluídos, hoje são feitos com robôs e levam meros meses. Dessa forma, a AG tem já em seu histórico diversos clientes que receberam dinheiro da própria Receita Federal, em valores milionários. Saiba mais, consulte o site grupoagcapital.com.br. Minuto Tributário. Oferecimento Grupo AG Capital. A Band News FM embarca para o São João Nordestino. E você vem junto com o nosso trio de todas as manhãs. Luiz Megali, Sheila Magalhães e Carla Bigato entram no ritmo da sanfona e da quadrilha. A partir das 7 da manhã, o jornal Band News será apresentado direto de João Pessoa, capital paraibana. Vamos conferir de pertinho os sabores, as cores e as tradições do São João, com direito a forró e aos quitutes típicos de festa junina. Simbora pro Arraiá! É nesta sexta, direto da Paraíba. Band News FM, no São João 2025. Oferecimento Loterias Caixa, aposta na quina de São João. Seu caminho. A rodovia Caxias Bittencourt tem trânsito congestionado sentido São Paulo entre Itapecerica da Serra e Embu das Artes. São 8 quilômetros percorridos em aproximadamente 40 minutos. Não há dificuldade agora no Rodoanel, na altura da Regis, e adiante também em Taboão da Serra, o tráfego é tranquilo. Para quem vai a Curitiba, lentidão de 3 quilômetros na Regis Bittencourt, a partir do Rodoanel. A Total Line agora é MDA Carrier. Mudamos o nome, mas mantivemos o compromisso com você. Visite-nos na Avenida Hermano Marquete, 974. MDA Carrier, qualidade em que você confia. Atenção! Oportunidade imperdível! Chegou a hora de garantir seu BYD 2025 com as melhores condições do ano. Últimas unidades com R$40 mil de bônus. IPVA 2025 grátis. Taxa zero e supervalorização do seu usado. Mas corra, é por tempo limitado. Chame agora! Agende seu test drive e venha para BYD Unique Moema, na Avenida dos Bandeirantes, 3301. Telefone 2050-2050. Desacelere, seu bem maior é a vida. A Manco Vado faz acontecer. E só faz acontecer porque conta com equipe especializada, pensando nas melhores soluções, levando muita praticidade e confiança para o seu projeto. Entregamos um produto de alta qualidade e tecnologia, com menor impacto no meio ambiente. Quem escolhe a Manco Vado é um parceiro que sabe o que é melhor para sua obra. A Manco Vado faz acontecer. A Manco! A Manco! O mundo não para. No dia a dia, cada movimento faz a diferença. E para que tudo funcione, quanto menos atrito, melhor. Quanto menos desgaste, mais eficiência. Por isso, da fábrica à sua rotina, a SKF está presente, ajudando tudo a seguir em frente, com mais confiança e menos esforço. Porque quando tudo se move melhor, a evolução acontece. SKF, porque cada movimento importa. Vamos voltar aos Estados Unidos, Maurício Ferreira agora com informação importante do Palmeiras. Mais uma vez, boa tarde, Maurício. É isso, Sandro, ótima tarde a você, a todo mundo que tem a Band News FM. O zagueiro Murilo teve uma lesão detectada na coxa esquerda, está fora da partida de sábado contra o Botafogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes aqui nos Estados Unidos e, a depender do futuro do Palmeiras na competição, também fora do restante da competição por aqui em território americano. Bruno Fux e Mikael são os candidatos aí a essa vaga ao lado do Gustavo Gomes no sistema defensivo do Palmeiras, que volta a campo no sábado contra o Botafogo pelas oitavas de final. Valeu, valeu, Maurício, que daqui a pouco traz mais informações na transmissão da Band News FM da partida do Fluminense a partir das 3h40 da tarde. Falo agora da Avenida 9 de Julho, congestionada no sentido paulista da Avenida Brasil até a José Maria Lisboa. Caminho bem melhor pela Augusta, que, como sempre nesse horário, tem um trânsito intenso, mas fluindo. Fica mais chato já na aproximação à Paulista por cerca de duas quadras. A Brigadeiro Luiz Antônio também é boa alternativa à 9 de Julho, com uma condição muito semelhante à Augusta. Trânsito intenso, mas fluindo. Chance certa Fiat, condições ideais para sair de Fiat Argo 0 km. Desacelere, seu bem maior é a vida. Atenção ABC! A Patriani tem 3 lançamentos em Santo André e um deles foi feito para você. No Campestre, são apartamentos com 3 suítes e ventilação cruzada, no único resort urbano do ABC. No bairro Jardim, são 2 suítes para morar ou investir. E na Vila Assunção, mais uma excelente opção com 2 suítes. Visite os decorados em Santo André. Você ainda vai morar num Patriani. Você tem Universal Assistance, qualquer urgência médica na sua viagem custa zero. Universal Assistance, viaje seguro. Custa zero. Universal Assistance, a Company of Zurich. Para mais informações, por favor, visite www.universal-assistance.com ou o seu consultor de viagens. No Rancho Português, tem fado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão, a bairrada. Tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa. E o bacalhau não falta jamais. Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia. O aconchego de uma casa portuguesa. ZYD 854, Rádio Band News FM São Paulo 96.9. No aplicativo Band Play e pela internet bandnewsfm.com.br. A rodovia Anchieta tem trânsito congestionado na chegada a São Paulo, trecho do Sacomã, do quilômetro 11 ao 9. Na saída de São Paulo para São Bernardo, tem uma obra que bloqueia a pista expressa da Anchieta, do 10 ao 12. No caso, pista local, valendo como alternativa e fluindo bem agora. Atenção, missão Preço Impossível Casas Bahia. Produtos com entrada zero no carnê. Corra para Casas Bahia da Marginal Tietê e aproveite a missão Preço Impossível Casas Bahia. E rapidinho, atenção com a Marginal do Pinheiros, hein? Desde ali a saída do Cebolão, congestionamento em vários trechos, até mais ou menos a saída para Avenida dos Bandeirantes. E Ari Torres tem obras, tá? É, em cima da ponte, para quem tá descendo para Avenida dos Bandeirantes, trânsito complicado agora. Uma hora e 1:58, o Band News no meio do dia fica por aqui. Eu vou embora, Sandro Badaró vai embora também, ele volta amanhã. Sigam no arroba Sandro Badaró. Amanhã temos Débora Alfano, sigam na também no arroba Débora _ Alfano. Vai ver que tem uma foto do bolo de chocolate ou bolo de chantilly. Amanhã ela conta pra gente que bolo. Hoje ela só deu bolo na gente. E me sigam no arroba Euineg. Volto às 7:20. Jornal da Band, transmissão simultânea aqui na Band News FM. Vem aí o Band News em alta frequência. Tchau. Você ouviu Band News no meio do dia. Oferecimento Pressolândia, o site que tem tudo para casa com os menores preços. Compre direto em pressolândia.com.br. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas a nova temporada do Alt-Tabit tá muito boa, hein? Novos convidados, novas histórias. Sempre com a mesma vontade de ir a fundo nos assuntos que mais te interessam. Por aqui eu faço as perguntas que você sempre quis fazer sobre TV, entretenimento, esporte, política e muito mais. Alt-Tabit, comigo, Antônio Tabit, toda semana, tudo o que você precisa está aqui no canal UOL. Band News FM em alta frequência. Com Larissa Alves, Isabela Mota e Michele Trombelli. Em ponto pelo horário de Brasília. Muito boa tarde para você que está ligado aqui já no Band News em alta frequência. Eu sou Larissa Alves, sigo na sua companhia ao longo das próximas uma hora e 40 minutos, na verdade, porque tem transmissão esportiva na Band News FM. Hoje tem jogo, viu? Hoje tem jogo do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, a alta frequência vai ser um pouquinho mais curtinho, mas ainda tem muito pra gente falar, muito pra gente tratar aqui. E não estou sozinha, estou sempre com ela, Michele Trombelli. Muito boa tarde pra você. E boa tarde, Lari. Finalmente a gente se encontrou nessa semana, né? Estamos fazendo um revezamento aqui no Alta Frequência. E o ouvinte bem ouviu aí, né? Isabela Mota estará com a gente logo mais. Uhum. Ela que está fazendo uma cobertura especial diretamente de Belém do Pará, os preparativos para a COP30. Importante evento mundial que acontece em novembro na capital paraense. Então daqui a pouquinho a Isabela participa também, obviamente, aqui do Alta Frequência. Enquanto isso, a gente vai juntas nesse nosso look invernal, porque afinal, hoje não foi qualquer dia, não. Foi dia de temperaturas negativas em muitos lugares. Recorde de frio nesse ano e nos últimos anos, em muitas regiões. E é claro que esse vai ser um dos nossos assuntos.